なんだろう、少しだけ話聞いてくれないか。 Alô, boa noite, está 3560, Libra. 3560, boa noite, prossegue de Alfa Juliette, 09, é o seu finger. Alfa Juliette, 09, 3560. Boa noite, a senhora identificação dessa via Mária 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Via Mária 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Obrigado, Lima, Centro, 197. Gente, a Lima está entrando na zona 7. Boa noite, a sua identificação desça 3000 pés via mar e ajuste 10015. Olá, 3858, corrija o ajuste 1015. Oi, Alfa, sou Juliette, vou chamar o 4070. Colas 4, 7, controle 19, decimal 8. 19, assim, muito boa noite. Controle, muito boa noite. 3097, decolado, nada erro. 3097,

Fiz 197, chame Recife, 1251, alterno no 3325, boa noite. 251 no 3325, chama, boa noite. Prossiga. Na posição 3530. Autorizado para Recife nível 330, da cola da 10, saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda, prossegue a perisco 58. Acena 5554 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado Recife nível 330, da cola da pista 10, transição da Puca, Aracaju. Web 5534 no transponder, chama como pronto para o push 5836. 5827, estamos com 136 a bordo, 351, barulhos, discussões táticas. Prossegue via Índia e Alfa, quando no ponto de espera a torre em 118.5, o altímetro marca 1015, tem bom voo, 5827. Mais Índia Alfa, 18.5, 5827. Ponto de espera da 1-0, para decolar de Barra. Senhor, está autorizado, alinhado de decolar, vento 1-2-0 da Arma, ajuda mais. Vem decola, 57. Estamos em decolagem 57. Sete, beleza. Controle de Salvador, eu vou 1-2-3-9-8 da Tango. 398, boa noite, assim a identificação dessa 050, vigilância, chegada amarela. 3603, chame Recife, 1251, alterno no 3325, bom voo. 251, 3325, TAM 3603, obrigado. O gol no 398, chame Recife, 1251, após desvios pro Adi e TAP, 1398. Após desvios pro Adi e TAP, gol 1398. 3858, torre 118.62, é bom pouso. 186, graças, 3858. 662, desce a 2000, autorizada final do IADS-XA para a pista 10, reporte localizador. 662, autorizado, IADS-XA, reportará localizador 3662. Boa noite, Norte, objeto 5827, passou no 400. 5827, boa noite, contato radar na decolagem, só 360, saída da Elta. Saiu 360, 527. Torre, boa noite, está 3858, está passando externo, baixado, travado, visual. 3858, livre pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 62 anéis. Livre pouso na 1-0, 3858. Para 5216 no parte 3? Parte 3, posição 07. Autoridade, pushback acionamento, chama táxi. Vamos lá para o táxi 5216. Volo 398, desce a 2.000 pés, sem restrições, ajuste 1015. Desce a 2.000, sem restrições, 1015, o voo 1398. Boa noite, boa noite, acima a identificação, desce ao 070, vigilância, chegada maré. Senhor, identificação desta 3.000 pés, sem restrições, ajuste 1.015. Quando livre de informação, proa de TAP, Ocean M6310. 3.000 pés, sem restrições, ajuste 1.015. Na proa de TAP, após desvios, confere. Ok. Localizador 3.662. Torre 1.1862, bom pouso. 2.6, obrigado, boa. Salvador, boa noite, C3662, localizador. É 2, continua a aproximação, vai, atenção de pouso. Aguardando a atualização, 3662. 3858, solo 01, direito, 219, solo. Direito, 219, 3858. Salvador, boa noite, 3858, livrou. 3858, prossegue via Alfa Juliette para o 07 na parte principal. Alfa Juliette até o 07, na 3858. 3152, desça para 4 mil pés, altímetro 1015. Família Altena, Salvador. Caos 89. Nível Polo San 3662. 98. Vamos manter posição até a 110, San 3282. O Trip 5216 prossegue via Pátio, Índia e Alfa, quando no ponto de espera 118.6. Altímetro marca 1015. Ok, prossegue na parte via Índia e Alfa, no ponto de espera vai chamar todos, 118.6. Trip 216. San 3858, após a passagem do Trip, que prossegue para o ponto de espera da 10, ingressa via Juliette para o 07. Ok, após a passagem do Trip, vai via Juliette até o 07, 3858. .3662 no solo 05, direito ao 29 solo. 329, boa. .5216 no ponto de espera da 1-0. Autorizado, 5216, alinhar e decolar, vento 1-20 graus, 62 anéis. Alinhar e decola, 5216. Fala, Salvador, com fundamento, né? Direcionamento, posição 1. Gol número 3, coordeno com a equipe de Solar. O leve da TAM vai ingressar no 07, está autorizado push no 08. Verena não autorizado, mandou no 08. Trip 5827, chama o centro Recife, 1251, no secundário 3325, bom voo. 5-1-3-3-2-5, 5-2-3, obrigado, boa noite. Autorizado para 0350, decola da 10, sai da Momo, transição frote. Após decolagem, curva à esquerda. Prossegue rota pelo 19, conforme o plano, 5564. É o transponder 119.8, é a frequência do controle. Protejamento correto, chama para o push. 3662, ingressa via Juliette para o 03. Juliette 03, 3662. Botou o gol no 398. 398. Cheque trem livre. Viu o pouso já, pista 10, vento 120 lá, 629, 398. Pouso autorizado, tem baixado e checado, gol no 398. O 521 no meio, sua decolagem foi ao 08, chama o controle 19, decimal 8. Sobre 119, 8 graus. Controle Salvador, muito boa noite, 352 no meio. 52 no meio, contato radar na decolagem, sobe o nível de voo 130, perfil Conte. 130, perfil Conte. Alô, Salvador, azul 4071, informação Tango, Campinas 360. 4071, está autorizado para Campinas, nível 360, decola da 10, saída da El Leda Bridge, em Bridge. Intercepta a Upper Zulu 16, prossegue via Bravo até Zulu, conforme rota prevista em Notar. Aciona 5560 do transponder, 119.8 é a frequência do controle. Campinas aprovado, nível 360, rota conforme plano de voo, decola a saída da El, pode ler, ela voa direto ao bridge, interceptando a Upper Zulu 16 até Bravo até Zulu. 5560 é o transponder, controle 19.8. 4071, só para confirmar sua rota, é Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Zanetti, Papai Inter Romeu e Mente. Mente, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Zanetti, vira segunda Mente. 4071. Chama para puxo no 01. Pode parar. Botão 05F5536, pronto, faz puxo 10 de acionamento. Gol no 6 no 3, confirma quanto tempo para o táxi? Tá pronto, gol no 6 no 3. 1, 2, 4, apoio da autonomia 03-41, alterna com 20. Prossegue via pátio Índia e Alfa, quando no ponto de espera 118.6. O altímetro marca agora 1015. Pátio Índia e Alfa, no ponto de espera 118.6, 101.5, gol no 6 no 3. Web 5836, após a passagem do tráfego da Gol que prossegue para o ponto de espera, autorizado para o 05. Pode ser autorizado, 98, solas 11, direito 219 solo. Direito 219 solo, gol 19. Autorizado para Brasília, nível 380, decola da 10, sai da Gole, transição ao fito após decolagem, curva à esquerda, prossegue via Pesolo 17. Acena 5556 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Entra para 3, 1 é autorizado Brasília, 380 via Pesolo 17, sai da Gole, transição ao fito, transponder 5556, controle 19.8. Confirmando a curva pela direita, correto? Afirmativa, eu falei esquerda, desculpa, após decolagem, curva direita.